Aí não tem como sair, subir no palco e não cantar essa próxima música que a gente vai fazer agora, porque enquanto a tampa do caixão não fechar, nossa voz está no ar. A nossa voz está no ar. A boca só se cala quando o tiro acerta. Eu sou o sangue do defunto no chão da favela. A oração da tia sem comida, o mendigo com a perna cheia de ferida. Eu rimo ladrão que mata o playboy, o vicia que toma tiro do gambé do coi, o detento que corta o pescoço do refém, o alcoólatra no bar bebendo 51 também. Conto a história do traficante, do ladrão no banco bebendo seu sangue, do moleque com a testa no muro da Febem, do nordestino tomando sopa na Sebem. Tanto o corpo que boia decomposto no rio, a 12 que entra na mansão a mil. Cadê o dinheiro, tio? Não tem? Então pum, vai pra puta que eu pariu. Pode acreditar, o meu assunto é favela, farinha, detenção. Sou locutor do inferno até a morte, facção. É uma gota de sangue em cada depoimento. Infelizmente é rap violento, FC, facção central, eu lamento. Verso sangrento, pode ligar, pode ameaçar enquanto a tampa do caixão não fechar. Nossa voz tá no ar. A boca só se cala quando o tiro acerta, tá, quero ouvir. A boca só se cala quando o tiro acerta, tá. A boca só se cala quando o tiro acerta, tá. A boca só se cala quando o tiro acerta, tá. Eu tô andando da puta parregada, que por porra nenhuma te mata. Da criança vendendo seu corpo por nada, da família que come farinha com água. O meu de brasileiro aqui da periferia, que usa tênis da barraca, camisa da galeria. Canta pro moleque com fome e sem conforto, não roubar seu Rolex, não cortar seu pescoço. Dá os dólares e não vai pro inferno. É isso que eu tento evitar com meu verso, que defende quem não pode se defender, que tá do lado de quem assalta o filho comer. Não acenho bandeira, não cola adesivo, não tenho partido, odeio político. A única campanha que eu faço é pelo ensino e pro meu povo se manter vivo. Não enquadrar o bode carro importado, abaixar o revólver, procurar um trabalho. É uma gota de sangue em cada depoimento. Infelizmente é rap violento, FC, facção central, eu lamento. Versos sangrentos, pode ligar, pode ameaçar enquanto a tampa do caixão não fechar. Nossa voz tá no ar. A boca só se cala quando o tiro acerta, tá, quero ouvir. A boca só se cala quando o tiro acerta, tá? Diz aí. A boca só se cala quando o tiro acerta, tá? Quero ouvir. A boca só se cala quando o tiro acerta, tá? Não canto pra maluco rebolar, meu som é pra pensar, pra ladrão raciocinar. Não tô na TV nem no rádio aí, não faço rap pra cuzão balançar o rabo não. Quero minha voz dando luz pro presidiário, denunciando a podridão do sistema carcerário, tirando a molecada da farinha. Não quero seu filho na mesa do legista. Eu tô do lado da criança com fome desnutrida, que dá bote na burguesa e corre na avenida. Eu sou igual qualquer ladrão, qualquer assassino. Um revólver, um motivo é só o que eu preciso pra roubar seu filho, meter um latrocínio. Quem viu a mãe pedindo esmola, irmão, tem sangue no raciocínio. Meu ódio, meu verso, combinação perfeita. A revolta do meu povo é o veneno da letra, menos violenta que um prato com migalha ou o ladrão te cortando com a navalha. No canto cortejo do carro funerário, um pai de família sonhando com salário. É uma gota de sangue em cada depoimento. Infelizmente é rap violento, FC, facção central, eu lamento. Versos sangrentos, pode ligar, pode ameaçar enquanto a tampa do caixão não fechar. Nossa voz tá no ar. A boca só se cala quando o tiro acerta, tá, quero ouvir. A boca só se cala quando o tiro acerta, tá. A boca só se cala quando o tiro acerta, tá. A boca só se cala quando o tiro acerta, tá. Quando o tiro acerta. Vixe, é mais ou menos assim. Muito obrigado, Facção Central, estamos saindo fora, tá ligado? Eu queria aqui fazer umas 20 músicas, mas infelizmente nosso tempo tá curto, infelizmente. Mas aí, fiquem com Deus, que nós estamos indo com Ele. É isso aí. Tamo junto, tamo junto. Salve, valeu, salve. Valeu, por Fortaleza, vocês, tamo é junto. Por vocês. Chama, polícia. Chama, chama.